palavra chegou, Jeremias ouvindo, o Senhor falou. Escreve em rolo tudo que eu disse sobre Israel e Judá, que eu não me omiti. Baruque, servo fiel, escreveu com temor as promessas de Deus, o amor do Senhor. Convertei-vos, clama a mensagem de paz, para que o perdão de Deus venha e nos traz. Oh, que o povo escute a voz do Altíssimo, em jejum e oração clamamos com amor. Que os corações se abram ao som da verdade, e que a ira se acalme em nossa humildade. As chamas do teu amor queimem toda a iniquidade. Na casa do Senhor nossa voz se ergue, tua palavra é vida, é luz na escuridão. Mas o rei em seu trono não quis escutar, cortou o rolo e o lançou a queimar. Mas o céu não se cala e o Senhor não falha. Um novo rolo ele manda e a sua voz não se apaga. Oh, que o povo escute a voz do Altíssimo, em jejum e oração clamamos com amor. Que os corações se abram ao som da verdade, e que a ira se acalme em nossa humildade. Vem, Senhor, perdoa, ouve a nossa súplica, que as chamas do teu amor queimem toda a iniquidade. Na casa do Senhor nossa voz se ergue, tua palavra é vida, é luz na escuridão. Toma outra vez, Senhor, a nossa história, escreve em nossos corações a tua glória, que cada vida rendida a ti possa clamar, e a verdade do teu reino venha nos transformar. Vem, Senhor, perdoa, ouve a nossa súplica, que as chamas do teu amor queimem toda a iniquidade. Casa do Senhor, nossa voz se ergue, tua palavra é vida, é luz na escuridão. Oh, Senhor, te adoramos com todo o coração, em teu nome encontramos a salvação. Nossa canção.